minha, isso é um convite. Pensando em você, já adquiri uma tendinite. Essa noite eu vou saciar teu apetite. Sabe que comigo sempre é aquele pique. Meu milkshake traz esses garotos por aqui, né? Me chama de tchutchuque, de docinho, beijando meu pé. Sabe que eu sou aquele tipo de mulher. Flexiono bem, filho, eu já fiz balé. E ele não reclama nunca, sei saciar um cara. Às vezes eu sou bruta, por isso que comigo não tem isso de disputa. Ele vai procurar, mas não vai achar substituta. Gostosa de corpo e gostosa na postura. Se eu te ligar, atende, tá? Se você me ignorar, é certo de eu bolar. Sou no marola porque tem uma fila. É só eu mandar mensagem pra eles brotar. Então, vê se não marola. Depois da quarentena, me buscar na minha escola. Vamos buscar um boldo, vamos brecha da Marcola. Falando sacanagem no teu vida a qualquer hora. Ei. Meu milkshake traz esses garotos no meu quintal. Broto pela dele, não preciso de aval. Tem marri nos trinques, mas mentalmente eu sou mal. Só me estressa se for eu quem chupa o seu pau. Ok, mantenho ele na palma da mão. Bunda gostosa, ele só me aplica tapão. Cestou de laço, foda-se seus crias fanfarrão. Me chupa assistindo anime, isso que é bom. Ele sabe que eu sou foda, por isso não sai daqui. Essa buceta é antidepressiva, faz você sorrir. Ele reconhece o meu esforço, por isso tá aqui. Nunca teve uma malvadeza que fizesse assim. Pra me ver, ele viaja até uma milha. Ex dele tá com raiva porque eu sempre tô linda. Isso não é competição, mas sustenta minha filha. Não quero bife contigo, então não vem de fofoquinha. Ei, ei.